está aí à porta a última jornada do campeonato, da Série C, do Campeonato Nacional. O Oliveira que vai jogar frente ao Santa Iria. Quais são as expectativas para este último jogo? A expectativa é acabar da melhor maneira o campeonato. Fizemos uma época a todos os níveis fantástica, conseguimos a manutenção a 4 jornadas do fim, que foi, deixou-nos mais relaxados nestas últimas semanas, mas queremos acabar a época da maneira que começámos, foi com a vitória, e o nosso pensamento é na vitória, apesar do jogo já não contar para a classificação, porque podemos manter um quinto lugar, mas não temos a pressão de ganhar, como tivemos outros jogos. Vamos jogar um jogo relaxado e procurar os 3 pontos, que é esse o nosso objetivo. Na 17ª jornada em casa, venceram Santa Iria por 2-0, esperam um resultado igual? Sim, a gente espera sempre ganhar. Se for 1-0, chega, é mesmo assim. O importante é garantir os 3 pontos. E vamos a Santa Iria mostrar a nossa qualidade, tentar garantir os 3 pontos e principalmente respeitar o nosso símbolo que embragamos domingo após domingo. Vai ser um jogo muito difícil, porque é uma equipa que já desceu de divisão, mas vai ter a casa cheia, com a certeza, e quer dar uma última imagem às suas forças em casa. Isso é como todos os jogos, vai ser difícil, e vamos procurar os 3 pontos. E quanto ao seu plantel, vai contar com todos os jogadores para este último jogo? Não. Tenho 2 jogadores castigados, tenho 3 lesionados, também vai existir uma rotatividade da equipa, o que é normal também, mas temos a equipa sempre na máxima força. Os 11 que jogam são sempre os 11 melhores neste momento para o jogo.